hospício se eu cometo essa besteira. Deixa desavença e fanatismo e de quebra uma coleira. Deixa eu termino no hospício se eu cometo essa besteira. Deixa desavença e fanatismo e de quebra uma coleira. Deixa desavença e fanatismo e de quebra uma coleira.